Sete da Harpa Cristã, Jesus salva. Abra sua harpa cristã no 507 e louvemos ao Senhor. Hino que se intitula Jesus salva. Abra sua harpa cristã. Salvador te quer salvar, ó pecador, vem sem tarda, recebe no teu coração a gloriosa salvação. Chama, vem, recebe logo sobre o bem a salvação, o dom de Deus, a Jesus Cristo, Rei dos céus. Jesus salva, Jesus salva o Salvador.